cura, pessoa à disposição e talento, esquecendo do que magoa. Sigo julgado, obrigado aos que julgaram minha trilha. Só me deixaram mais forte, alimentaram a matilha. Entrei pra cena, não pra ser mais um nesse esquema. A vida me deu aliados com o mesmo dilema. Viver aqui pra ser lembrado, sem causar nenhum problema. Correndo lado a lado, matilha se surpreenda. Trabalho deixado de lado, trampa apagado, esquema furado, trampando a doidado, vivendo intocado, arte em pedaço, juntando uns cabos, aí sai um som, demonstra um dom, na linha de front, sozinho não estou. Aqui tem mais quatro, aqui tem mais quatro, aqui tem mais quatro. Então tá, tá eu e a firma no recinto, água, gelo e um conselho, sinto real raciocínio. É, vinha feito e eu não minto, nem omito o que te digo. Tamo trabalhando pra que seja calma esse destino. Desde o início, cara, com teus artifícios fechada, uma fé na estrada ligada pelo mesmo intuito na luta. Se limita e ninguém pedindo ação. Madura a postura, tida e com muita dedicação. Tu sabe da responsa de ter na mão um like. Influência direta formando a geração que nasce é responsa, irmão. Então pense no que falar de merda. O mundo tá cheio, cheira fácil de espolhar. Mas o hip hop vive e não vai parar. Não é por hip hop, cena pop e o caralho. O hip hop vive e não vai parar. Trazendo cultura pura as ruas de toda a cidade. O hip hop vive e não vai parar. Não é por hip hop, cena pop e o caralho. O hip hop vive e não vai parar. Trazendo cultura pura as ruas da minha cidade. Fazendo o possível, subindo de nível, driblando imprevisto, me visto no tema, corrente excedente. Arranco com os dentes, despedo do ausente, quebras algema. Vendo da mente pro consequema, que corre quente. Sangue na veia, pro gato no muro, prego no absurdo, na big melo do medo de descenso. Aqui está, encontramos um caminho por onde vamos trilhar. Que seja em qualquer lugar. No sangue corre o rap, respeita, peita para portar. E no princípio o lírico se manifesta. O mesmo rap que causa guerra, um aviso também causa festa. Enquanto os testo a ligação, mas não tem afinidade. Motivo feito com o coração, vivências além de vontades. Simplesmente resgatando a conduta. Mil planos em mente, fortificando a postura. Aturando as neuroses, é forte a voz que me guia. Treino rap, uma porta, e nem se quisesse achava a saída. Não te trago dinheiro, porque é passageiro. Te trago um trago dos versos, recente o cheiro. Não te trago dinheiro, porque é passageiro. Te trago um trago dos versos, recente o cheiro. Pulou na roda, uma pá de ideia foda. Sem papo moda, este conto bom saiu de marola. Mano, sangue bom. É rap apavora. Coluna roda, uma pá de ideia foda. Sem papo moda, este conto bom saiu de marola. Mano, sangue bom, é rap apavora. Eu sei que o rap é foda, é a paz pra mim. Você que está de fora, não sabe nem quem. Quando é, é uma história do início ao fim. Relato de uma vitória vivida assim. Vive e não vai parar. Não é por hip hop, cena pop e o caralho. Hip hop vive e não vai parar. Trazendo cultura pura as ruas de toda a cidade. Hip hop vive e não vai parar. Não é por hip hop, cena pop e o caralho. Hip hop vive e não vai parar. Trazendo cultura pura as ruas da minha cidade.